Participações especiais: Débora Miranda, Leia Miranda, nossa diretoria mundial, pastores de vários continentes, Orquestra Filarmônica da Sede Mundial, Evangelista Davi Miranda Neto, Banda J. Rapá, cantores da gravadora MC Music, Louvor com Ministério Regenere e Grupo Unforgettable Praise. Uma celebração com muitas orações, adoração a Deus, testemunhos, um dia de renovo espiritual. Transmissão simultânea em todos os canais de comunicação da nossa igreja, rede de rádios, YouTube e Facebook Deus e Amor. O aniversário de 59 anos da nossa igreja será comemorado simultaneamente com cultos especiais em todas as setoriais do Brasil e em todas as nossas igrejas no exterior, dia 13 de junho, culto especial em comemoração ao 59º aniversário da Igreja Pentecostal Deus é Amor, com o tema 59 anos semeando para a eternidade. Divulgue, compartilhe, junte a sua família e celebre conosco. Igreja Pentecostal Deus é Amor, mais que uma igreja, uma família. Querido, sabe por que o chão não é o seu lugar? O chão não é lugar para você entregar os pontos? Porque Jesus desceu do céu para te levantar do chão e te fazer subir para morar no céu. Por quê? No céu é o seu lugar. Cantora Daniela, por gentileza, vem louvar ao Senhor. É do CD Sala do Trono, é a faixa musical com o título No Céu é o Meu Lugar. É o seu lugar, o céu? Então vem comigo no Glória! Extraí do céu uma linda canção pra chegar a ti com muita perfeição. Sei que sou humano, mas estou tentando viver em santidade, continuar te honrando. Porque ali no céu só entra lavado. Porque ali no céu não entra pecado pra morar no céu. O mundo abandonei, até no meu falar é pra falar do rei. E a roupa é diferente, meu tempo é pra buscar. Não abro mão da tua palavra. Ela me traz luz pra caminhar. O céu é o meu lugar. Eu nasci pra no céu morar. Eu só quero adorar, adorar. 16 horas em ponto, marcam os relógios aqui na capital paulista. Você ouviu aí Daniela Balabem, no céu é o meu lugar. Tá vendo por que não é no chão? Não é derrotado? Não é no lugar de desonra que você vai ficar, filho? Por quê? Porque Deus já preparou um lugar, Deus já preparou uma casa, Deus já preparou uma vitória para te entregar. O céu é o seu lugar. Você será vencedor e vitorioso porque Cristo garantiu a vitória na cruz do Calvário para você, meu filho. É, e agora ele vai vir buscar, te buscar para morar no céu, porque no céu é o seu lugar. É, gostou dessa música? Desse louvor? Dessa adoração? É do CD Sala do Trono, da cantora Daniela Balabem. Adquire na Igreja Deus Amor mais próximo da tua casa ou nas plataformas digitais. Vamos aos prefixos. Já já voltamos com o quadro Sementes. Daqui a pouquinho eu já te falo qual será a temática e quem será o pastor. Rádio Deus é amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Identificação. Você sintoniza a Rádio Novo Milênio, 1540 kHz AM, Sertãozinho, São Paulo. Você ouve Rádio FM, Planalto de Cajuru, Sociedade Limitada, frequência de 88,5 MHz. Energia FM, ZYM 674, canal 256, sintonizada em 99,1. Emissora Classe A, Monte Alto, São Paulo.